A evolução dos DJs do estado do Pará. Jordi Soares. DJ Jordi Soares. Forró, raça, chinela. E aí, família? Jordi Soares. Profissionalismo de primeira qualidade. Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca. bate é o coração. O que será? Será? Quem me vê? Verá. O que será? Será? Quem me vê? Verá. Alô, garçom! Traz o uísque aí. Americana quer beber. Quer beber? Quer beber? Quer vir? Vem! Vem! Quer beber? Quer beber? Quer vir? Vem! Quer vir? Vem! E se arrebenta! Eu conheci uma americana que queria só beber, só beber. Tomava a todas, não queria nem saber, nem saber. Ela era demais, era muito boa, boa. Me disse aí logo. Pensa uma gringa louca, louca. Viajei com a americana pra Nova York conhecer, conhecer. Tirei onda de carrão, eu era o cara da TV, da TV. Ela curtia rock, funk, mexia pra valer. Yeah!

dando um show em humildade pra você. Me diz o que é que eu faço pra você acreditar. Esse coração ainda guarda o seu lugar. E não vai conseguir se acostumar. Pois sua falta chega a incomodar. Congela tudo sem o seu calor. Cavaleiros do Forró, volume 4. A vontade que eu tenho é cruzar os sete mares à procura de um lugar, uma ilha pra ninguém nos encontrar, viver pra te amar. Botar você no colo pra ninar. Te ama como se deve amar. Me diz o que é que eu faço pra você acreditar. Que esse coração ainda guarda o seu lugar. E não vai conseguir se acostumar. Pois sua falta chega a incomodar. Congela tudo sem o seu calor. Se acostumar, pois sua falta chega a incomodar. Congela tudo sem o seu calor. Esse cara arrebenta! Jordi Soares, com seu playlist diferenciado. Noda de Caju, o vício do forró. Eu escuto os rumores que vieram me dizer que você partiu pra longe sem adeus. Ouvi vivesse sem que a vida ela quis nos separar. Aguentei então as brigas por te amar. Sem você não vou mais viver. Sem você eu sei que vou sofrer. Vivo em busca de caminhos onde eu possa te encontrar. Piso em lamas e espinhos por te amar. Sei que o tempo não apaga as marcas que ficou de um amor barra pesada que acabou. Sem você não vou mais viver. Acreditei, você me abandonou. Me fez tão só, fugiu de mim por outro amor. Sei que o meu coração não vai suportar se ver em cada olhar. Eu sou assim, te quero sem fim. Eu sou assim, te espero enfim você voltar. De Caju, o vício do forró. Sem você não vou mais te ver. Sem você eu sei que vou sofrer. Sem você não vou mais te ver. Sem você, eu sei que vou sofrer. Sem você, não vou mais viver. DJ Jordi Soares, com seu show Ultra Evolution. Ei, seu coração está preparado para novas emoções? Agora, começa o show do DJ. DJ Jordi Soares. Espancando a concorrência. Sabe, às vezes não consigo compreender porque me falta palavras pra dizer. Sempre tive um segredo a contar, mas coragem nunca tive de falar. Esse medo cala a voz do coração, o silêncio me deixa na solidão. Nunca quis ficar nessa situação, com esse medo e com essa indecisão. Tô na dúvida, não sei o que fazer. Não dá mais, eu não posso te esconder. Eu tento, mas não consigo disfarçar. Não vou suportar, sabe, tenho um segredo pra contar. Não dá pra segurar, eu te amo, tá difícil de esconder. Tá na cara a verdade, dá pra ver. Não consigo controlar meu sentimento. Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar. Eu te amo e nunca vou te enganar. Ao te ver eu juro que não resisti. Pra dizer, sempre tive um segredo a contar, mas coragem nunca tive de falar. Esse medo cala a voz do coração, o silêncio me deixa na solidão. Nunca quis ficar nessa situação, com esse medo e com essa indecisão. Tô na dúvida, não sei o que fazer. Não dá mais, eu não posso te esconder. Não vou suportar, sabe, tenho um segredo pra contar.